admito, vou ser em aflição com a simples prova que eu venho sobre ti, querido irmão. Eu não considero desespero certo para o crente salvo que segue a Jesus, de Deus está perto. Descansa em Deus, irmão, não te preocupes não. Deus proverá como Ele proveu para Abraão o Cordeiro. Esquece os problemas, agora pois Deus te dará vitória. No tempo oportuno se resolve tudo, pra que desespero? Sei que as lutas afligem o teu coração, mas não se preocupe, pra tudo isso Deus tem solução. O cálice das provas é sempre amargoso, mas depois que tomares as provas passares, serás vitorioso. Descansa em Deus, irmão, não te preocupes não. Deus proverá como Ele proveu pra Abraão o Cordeiro. Agora pois Deus te dará vitória. No tempo oportuno se resolve tudo, pra que desespero?